Quer os amiguinhos que fica de PT. Se não tiver de Glock, ela nem olha pra você. Entrou pra boca e agora eu tô de peça. De meia eu tô comendo várias cheques. E ela é marrita demais. Não me queria ir agora. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca xereca quando me vê de meiota. E toma, oi! Hippie na bunda vai que toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma! Toma que toma, que toma, que toma. Toma que toma, que toma, que toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vá, vá, vá, vá. Toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. André Cedês, o moral de Ibicoara. Toma, toma.